Eu estou deixando, queridos, de propósito, para o último domingo que nós falarmos do Sermão do Monte, a parte que Jesus trata da oração. Nós temos duas porções do Sermão do Monte que tratam especificamente da oração, que é Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, que ensina o Pai Nosso, e Mateus 7, a partir do verso 7, que diz: pedir e vos será dado. Eu vou deixar isso daqui para o último dia que nós falarmos, então, do Sermão do Monte, que é importante nós estarmos aprendendo todo o sentido que Deus quer dar para o cristianismo, para esse evangelho de boas novas, para depois nós falarmos, então, da oração. Então vamos ler Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5. Mateus 7. Marisa, faz um favor para mim. Põe um copão de água aí, que acho que esqueceram. Por favor. Não precisa trazer a jarra, não. Só um copo. Mateus 7, de 1 a 5. Vamos lá. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa é a primeira parte do Sermão do Monte que eu gostaria de trazer hoje. Não precisava nem da... Obrigado. Por esse texto lido, queridos, nós podemos ver que Jesus continua no Sermão do Monte batendo nessa tecla que eu tenho chamado a atenção de todos vocês, porque tem me chamado a atenção, desde o princípio, desde o início do capítulo 5 até o final do capítulo 7, Jesus tem batido nessa tecla. Ele está afirmando que o cristianismo é, antes de tudo, atitude, comportamento, transformação interior, humildade, tá bom? Vem daqui de dentro, tá? Aquilo que eu falo todo domingo, quando eu falo do Sermão do Monte. O gestual, as aparências, isso ficou no Antigo Testamento. Agora, o Senhor atenta para o coração de cada um de nós. E Jesus está querendo dizer, nessa primeira parte do que nós lemos aqui, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Pois, com o critério que julgardes, sereis julgados. E, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que ele está querendo dizer aqui, em outras palavras? A aplicação em nossas vidas dessa justiça do reino que Jesus está ensinando, uma justiça diferente daquilo que estava na cabeça do judeu, essa justiça não deve produzir em nós um espírito de julgamento, aquele espírito de julgamento, aquele julgamento duro, aquele julgamento reprovador contra as pessoas que estão tendo dificuldades. Ninguém está falando que essas pessoas estão livres de qualquer tipo de repreensão. Mas ele está falando em irmão aqui. Então é muito importante que a gente saiba isso. Muitas vezes um irmão que está passando por necessidade, que está tendo dificuldades em viver o cristianismo, todas as vezes, ele precisa muito mais de um outro irmão que possa exortá-lo com amor do que de um juiz reprovador que vai enfiar o dedo na cara dele para ele afundar ainda mais. É isso que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui. E se esse sermão, se todo o conteúdo daquilo que a gente tem estudado aqui sobre o Sermão do Monte nos últimos domingos, se a gente aplicar primeiro na nossa vida, Está aí o segredo para a gente viver da maneira como Jesus está querendo ensinar aqui. Sem dureza de coração, mas com atitudes de graça e misericórdia. O sentido dessa palavra julgar, que está aqui no capítulo 7, não julgueis. O sentido no grego, ele é bastante extenso, quase tanto quanto no português. No grego, no original, a palavra que está aqui para julgar, que foi traduzido para o português, julgueis, ela pode significar desde um discernimento, um simples discernimento, até condenação. Bom, a gente poderia, e o que Jesus está repreendendo aqui é justamente esse ato condenatório. Porque a gente poderia traduzir mais ou menos assim: não condenem, para que vocês não sejam condenados também. Seria mais ou menos isso. Então, é uma palavra bem forte, tá? Não tiro aqui a validade da exortação quando o irmãozinho está agindo errado. O que Jesus está querendo dizer aqui é a maneira como se faz isso. E lógico, ele bate numa tecla aí que ele... Jesus não suportava a hipocrisia, gente. E aqui tratando desse assunto, ele diz para as pessoas que agem dessa maneira, que ele está condenando, que elas são hipócritas. Nós temos aqui um texto paralelo. Põe para mim, Fábio, Lucas, capítulo 6. Nós vamos ver que no Evangelho de Lucas nós também temos esse assunto tratado. E tem uma coisa interessante aqui. Mateus, Lucas 6, 36 a 38. A palavra diz assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E olha que interessante aqui, nesse texto de Lucas, antes do Senhor Jesus ensinar que nós não deveríamos julgar ao nosso irmão, dessa maneira condenatória aqui, ele diz antes, no versículo anterior, assim: sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. E a misericórdia de Deus vem em nossa direção, é para nós. Se você está aqui entendendo que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus e é o teu único e suficiente Salvador, foi porque você já viveu essa experiência de ser achado, tocado, conduzido pela graça e pela misericórdia de Deus. Então você sabe o que isso quer dizer. Então é mais sério a coisa ainda quando um irmão cristão que sabe o que é ser justificado por um ato de graça, por um ato de misericórdia, quando ele se vira para um outro irmão e o condena de maneira dura, sem nenhum tipo de misericórdia. Então isso para o Senhor Jesus é muito sério. Aqueles que condenam outros sem compaixão, ou no intento de promover a redenção, eles podem esperar o mesmo tratamento das mãos de Deus. Eu anotei essa frase: aqueles que condenam outros sem compaixão ou intuito redentor podem esperar o mesmo tratamento nas mãos de Deus. Eu anotei essa frase e o autor colocou assim do lado: Deus tenha misericórdia de mim. como dizendo assim, eu espero que eu nunca caia nessa tolice, nessa idiotice de julgar o meu irmão com dureza, porque com essa mesma medida que eu estou sendo cruel com ele, condenatório com ele, que eu não estou ajudando em nada a recuperação dele, dessa maneira eu serei medido também, eu serei pesado. Digo mesmo, que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque isso deve ser terrível. E só para a gente... Isso daqui vai ficar então para a última pregação. Aqui bate um pouquinho, no verso 38, no sentido que Jesus dá para a oração. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mas isso a gente vai deixar para a última pregação que nós vamos fazer sobre o Sermão do Monte, que nós vamos tratar somente do aspecto da oração. A oração que sobe aos céus, a oração que Deus escuta, a oração que Deus responde. Como nós precisamos estar para que essa oração invada o impossível. Amém? Bom, coloca aí na tela Mateus 7, de 3 a 5 novamente, por favor. Mateus 7, de 3 a 5. Ele diz, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então o termo original aqui para julgar é condenar. E... Por ser esse julgamento que nós estamos falando aqui, uma coisa sem amor, egoísta, da parte de quem está julgando, ele é frequentemente acompanhado, entendam isso por favor, de hipocrisia. Uma dose muito grande de hipocrisia. É impressionante como nós vemos, se você prestar atenção, você vai ver isso acontecendo muito. Todo irmão em Cristo, toda irmã em Cristo, que usa dessa maneira que Jesus está condenando para falar de outra pessoa, é impressionante. Satanás faz com que essa pessoa caia no mesmo erro mais adiante. Isso é uma vergonha para o Evangelho. É uma vergonha para a igreja do Senhor. O cara está aqui descendo o cacete naquele irmão, e está já condenando ele, está já jogando ele no inferno, está provocando aquela maledicência, aquela fofoca, aquela coisa horrível. E dali a pouco, ele é presa fácil de Satanás. E tudo aquilo que ele falou aqui, desse cidadão, ele vai viver lá na frente, tal e qual. E eu fico imaginando no reino espiritual, Satanás e os seus asseclas, gargalhando da cara dessa pessoa, porque ele feriu mais uma vez o corpo de Cristo. E isso acontece, Deus permite que aconteça, porque ele está aqui, ó. Ele está aqui nos alertando. Esse alerta aqui tem 2000 anos. E há 2000 anos que nós vemos dentro das igrejas cristãs esse tipo de atitude. Muitas vezes nós vemos uma falta tão grande de noção de misericórdia na atitude de um irmão em Cristo, que chega a nos surpreender, e a gente às vezes costuma pensar assim, olha, lá fora eu não vi crueldade tão grande. De escandalizar novos convertidos que somem da igreja e nunca mais voltam. Olha como isso fere o corpo. E nessa questão da hipocrisia, Jesus fica tão triste, ele ficava tão revoltado, se a gente puder dizer assim, com hipocrisia, que ele faz aqui uma comparação muito louca. Então ele chega e fala assim, meu, o cara tem um pedaço de pau dentro do olho, tem uma madeira enorme, tem uma trave dentro do olho, mas ele está preocupado com o argueiro. O dicionário argueiro quer dizer grânulo, cisco, uma palhinha no olho do outro. E ele fica tentando apontar, tentando acusar, o cisco que tem no olho do outro. Quando ele não repara que tem nele uma trave. O pecado, os costumes, as atitudes desse que tem a trave são infinitamente piores do que a do outro. Mas ele está doente para tentar fazer, está fazendo o papel até de Satanás. Jesus um dia chegou para Pedro e falou assim: Pedro, Pedro, Satanás está pedindo para peneirar a tua vida, peneirar a tua alma, e eu tenho intercedido por você. E essa atitude de peneirar, o que, que é? O cara chega e vai separar aquilo que é bom, que vai ser usado no grão, daquilo que é palha, que vai ser jogado fora. Então o cara faz assim com a peneira, joga para cima, o vento leva o que não presta e o que é bom volta para a peneira. Eu acredito que o sentido que Jesus quis dar ali seria esse. Satanás está tentando ver se peneira a tua vida para que tudo aquilo que não presta apareça. Possa ser visto por todos. E foi isso realmente que aconteceu um tempo depois, quando Pedro, não aguentando a pressão, ele negou Jesus 3 vezes. Mas depois, pela intercessão do próprio Senhor Jesus, a gente vê que esse grande apóstolo Pedro venceu tudo isso e se transformou nesse homem cheio de coragem, cheio de unção, mas principalmente cheio de amor a Jesus. Foi isso que fez com que ele vencesse todas as barreiras. Mas quando as pessoas agem dessa maneira, elas estão fazendo o papel de Satanás dentro da igreja. Elas estão querendo ver sobressair aquilo de errado do irmãozinho. Mas o que Jesus condena aqui é que não é no sentido de restaurar, de recuperar, de levantar essa pessoa. Não é no sentido de sustentar essa pessoa. É no sentido de condenar, de jogar, se possível, mais fundo ainda. De ajudar a cavar o buraco que ela está cavando e fazer com que essa pessoa afunde. A gente tem, infelizmente, ao longo dos séculos, dentro das igrejas cristãs, muitas pessoas, muitos deficientes visuais, como esse que Jesus está alertando aqui, esse hipócrita que Jesus está alertando aqui, que querem cuidar do problema visual do próximo. E aqui ele chama isso de hipocrisia. Para corrigir esse defeito gravíssimo, a gente deveria sempre, e esse é o segredo maior para as nossas vidas. Queridos, por favor, uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode ser orgulhoso e soberbo e dizer assim: puxa vida, eu li isso aqui, olha, imagina que mal, que hipócrita que seria o cara que fizesse uma coisa dessa. Graças a Deus que eu estou livre disso. É a maior roubada o cristão falar um negócio desse. Não bata no peito dizendo: dessa água não beberei. É melhor a gente falar assim: temo diante disso. Senhor, faz que nem o cara que estava no templo. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou fraco. Por favor, guarda o meu coração disso aqui. Por quê? Porque as pessoas que são egoístas, que são egocêntricas, que são soberbas, elas têm a tendência de cair nisso sim. E qual é a defesa contra isso? É justamente a gente olhar primeiro para a trave do nosso olho. É a gente olhar primeiro para os nossos defeitos. É a gente olhar primeiro para os nossos pecados, para as nossas falhas. Por favor, deixa de lado essa história de: olha, eu não vou adiante porque o pastor não dá a bola para mim. Eu não vou adiante porque a irmãzinha não sorriu e não me cumprimenta direito. Eu não vou adiante na obra porque ele não me telefonou. Pelo amor de Deus, não façam isso. É aí que começa. Começa pequenininho, gente. Isso vai aumentando. E eu conheço gente que ainda não voltou para a igreja porque começou a alimentar esse tipo de picuinha. E não põe o pé na igreja. E fala de Jesus aí fora, e você vai conversar, e é paz do Senhor, tudo, mas ficou uma mágoa, ficou uma marca tão profunda que o cara não consegue entrar. Eu não entendo isso. Será que espera um céu diferente para ele? Se ele não quer se juntar contigo e comigo aqui, o que vai ser dele lá em cima? Será que Jesus vai levar esse cara, essa pessoa? Será que vai levar? Então, e é interessante, porque são pessoas assim, estão aqui, falando mal do trabalho do irmão, falando mal do pastor, falando mal disso, daquilo. De repente, parece que Deus conduz e coloca ele ali, naquele cargo que ele criticava o outro. E ele consegue ser mais decepcionante do que o outro. E mais uma vez, Satanás brincou e tirou sarro da nossa cara. E isso é muito triste. Então, o antídoto que Jesus envia aqui é o seguinte: seja humilde e reconheça que você tem defeitos. Eu preciso reconhecer que eu tenho muitos defeitos. Então eu tomo cuidado, eu tento tratar isso com o meu Deus. Isso vai fazer com que eu não fique observando o teu defeito, eu não fique condenando o teu defeito. Eu, consciente das minhas falhas, consciente das minhas limitações, consciente que eu sou um ser humano, gente, eu vou olhar para você também com essa carga de noção de misericórdia. Você é tão ser humano quanto eu. Se você tem problemas, eu corro para te ajudar, não para te afundar, não para te condenar, porque eu também posso um dia passar por esse problema. E quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, e quando a gente passa por aquela situação terrível, dolorosa, sofrida, aquela escola de Deus que você fala, meu, o que está acontecendo? Lá na frente, se você passar aprovado com essa visão do Sermão do Monte, com esse interior transformado que o Senhor Jesus está querendo tocar aqui no teu coração e no meu coração, você vai passar adiante aprovado, plenamente aprovado, e você vai ver quanta gente Deus vai colocar no teu caminho com o problema que você teve, com o desertão que você passou, para que você interceda por ele. E quando ele chegar e falar para você, mas para você é fácil, você vai dizer, não é, porque eu passei exatamente a mesma coisa. E cara, tô livre em Cristo Jesus. Aí você vai poder dizer com toda autoridade, confia nele, que esse Deus é Deus que liberta, que livra, que abençoa, que responde. Então, esse coração preparado, gente, coloca lá em Gálatas capítulo 6, Fábio, por favor, Gálatas 6. Como a gente precisa estar atento para esse tipo de situação, Gálatas 6, até para a gente poder ser usado e até para a gente aproveitar todas as lutas e problemas que às vezes Deus permite que passemos. Diz lá assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, volta um pouco. Estão percebendo? Paulo captou bem o ensinamento de Jesus. Paulo não estava no Sermão do Monte, mas o cara que conhecia os ensinamentos de Jesus. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, aquele dá aquele toquezinho, né? Tu não é espiritual, tu não ora muito, então, vai lá. Corrige com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ninguém pode restaurar a vida do irmão chegando com ares de superioridade. Isso vai ferir o teu irmão que já está ferido, que já está sofrendo e que não precisa de ares de superioridade para ser curado. Esse não é o mertiolate certo para o momento daquele irmão. Você tem que chegar com unção de misericórdia para restaurar a vida desse irmão, dessa irmã, sabendo que você um dia pode passar pelo mesmo problema. Esse é o remédio, essa é a melhor postura cristã. Aí o versículo seguinte, é até o 3, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Olha de novo ele falando com gente soberba, ele dando aquele toque. É o Espírito Santo agora usando o apóstolo Paulo e dizendo assim, por favor, vai socorrer o irmão. socorre a igreja, socorre o teu próximo, socorre o teu vizinho, mas não vai com postura de arrogância. Satanás está aí, ó, ao nosso derredor, ó, louco para te fazer cair. E se ele vê esse tipo de atitude, é como se ele tivesse, como se ele ganhasse pela nossa atitude, direito de mexer na nossa vida. E aí Deus tem que permitir, vai. E aí a gente tem que assistir toda aquela situação e orar para que a pessoa possa passar aprovada por isso. Tá? Põe aí Tito, capítulo 3, de 1 a 5. Tito, capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora, e é isso que no coração de uma pessoa humilde fica sempre. Eu não digo que a gente tem que lembrar das nossas obras de trevas. Não, não é isso. Mas a gente tem que lembrar sempre da onde nós fomos tirados. O caminho que a gente estava trilhando antes de Jesus. E o que Jesus fez com a gente agora. Eu estava indo para o inferno, conheci Jesus, Jesus está me conduzindo para o céu. Eu não posso nunca me esquecer disso. E aí Tito diz assim, pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha que interessante, ele está falando com a igreja. Olha o conselho que ele está dando à igreja. Olha, não é para voltar àquele tempo, não é para tratar da dor do próximo, não é para tratar do sofrimento alheio pisando na pessoa. Isso foi a nossa vida anterior. Esse mundo aí fora que não dá brecha para a cara que é fraco, para a cara que está sofrendo, passa por cima, isso não é para nós, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não é para mim, não é para você. Bom, mas é lógico, a gente não pode, eu vou citar isso mais uma vez. Uma coisa deve ficar bem claro aqui, esse texto, ou essa parte do Sermão do Monte, que diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados, não proíbe absolutamente a exortação e o tratamento do pecado. Por favor, se você for um pouco mais adiante aí no Evangelho de Mateus, você chegar, leia em casa o capítulo 23 de Mateus. Veja o que Jesus está falando para os hipócritas. Veja o que Jesus está falando para os fariseus. Ai deles, ai, descendo a ripa, mostrando o que vai acontecer com as pessoas que estão levando a sua vida com Deus na hipocrisia. Então ali ele está mostrando e tratando realmente do pecado. Tá? O que, eu quero deixar claro, o que Jesus está condenando no Sermão do Monte é esse ataque sem amor, essa atitude de julgamento que condenou já o cara, que jogou o cara na condenação, que jogou o cara na prisão, porque ele está errando, porque ele foi fraco na condução do seu cristianismo. É isso que Jesus está falando. Cuidado, cuidado, vai ajudar, mas veja como vai ser a tua ajuda. Olhar de misericórdia, porque um dia você foi alvo da misericórdia de Deus. É dessa maneira que eu estou te enviando, para socorrer aquele que está aflito, para socorrer aquele que está precisando, aquele que está fraco, que está caído, que fez besteira e caiu. Esse precisa ser tratado? Sim. Não pode deixar de corrigir? Não. Mas não pode ser julgando no sentido de condenar. Fechar a porta para ele. Tá bom, queridos? Bom, vamos lá para um outro texto. Mateus 7, 13 e 14. Vou pular algumas coisas, mas eu prometo que eu volto nessas coisas ao longo das nossas pregações, até eu acho que mais uns dois domingos a gente termina. Mateus 7, 13 e 14. Nessa parte do Sermão do Monte, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. O caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Bom, eu não sei se vocês repararam bem, mas nessa parte do sermão, e tem mais alguma coisa aqui que eu vou deixar para o domingo que vem, Jesus, durante um tempo no Sermão do Monte, ele ensina, tá bom? Durante um tempo, Jesus está ensinando coisas preciosíssimas. Eu nunca me esqueço, quando o Zé Luiz me deu um calhamaço assim, só de estudo sobre o Sermão do Monte. E ele falava assim: pastor, a gente precisa estudar o Sermão do Monte, que é o Sermão do Monte é a essência do cristianismo. O pessoal entendendo isso e aplicando isso, está salvo. O Zé vai ouvir essa mensagem? Ele está ouvindo lá em Portugal? Então um beijão para o Zé e para a Sibeli e para as crianças. Nós estamos com muita saudade deles. Mas estamos orando por eles, então? Amém? Amém? Diga um amém bem forte. Amém! Espero que ele tenha ouvido. Ele está ouvindo a mensagem pela página da internet. E ele dizia isso, e é uma verdade, porque eu nunca vi colocado os ensinamentos de Jesus resumidos de uma maneira tão completa, tão absoluta, como o Sermão do Monte. Quer ser cristão autêntico? Viva isso que ele está ensinando aqui. São as coisas mais impactantes, são as coisas mais lindas, sem as quais nós não podemos nem ser identificados como cristãos. Atenção! Atenção com isso. Vai chegar um momento que no Sermão do Monte Jesus vai até dizer assim, para aqueles que, se achando cristãos de grande valor e vivendo para sua própria fama e orgulho, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim porque não vos conheço. Diante de toda a obra tão aparentemente cristã que esses fizeram. Até isso Jesus fala. Então o Sermão do Monte é completo, é maravilhoso para a tua vida e para a minha vida. Nós temos que aplicar isso aqui. Então o que ele está dizendo aqui é que até aqui ele ensinou, tá? Ele tinha até aqui a função, o Sermão do Monte até esse momento, que Jesus começa então a falar assim: tem dois caminhos, um é estreito e outro é largo. O estreito leva para a salvação, o largo leva para a condenação. A partir daqui, Jesus começa então uma outra fase do seu discurso. Primeiro ele estava ensinando, primeiro ele estava informando. Agora ele pede um posicionamento das pessoas que estão ouvindo esse discurso. Primeiro foi para informar, depois é para se posicionar. O sermão tinha que tocar no nosso entendimento, né, para informar, mas também agora ele começa a tocar na nossa vontade para a gente se posicionar. É como se Jesus estivesse dizendo assim: bom, meu discurso está terminando, o que, que vocês farão a respeito dele? Qual será a escolha de vocês? Posicionem-se diante de todo esse ensinamento. Não fiquem em cima do muro. Ou, se achar que não é bom o suficiente para você, X para fora. Mas se for ficar comigo, tem que viver isso aqui. Tem que escolher o caminho estreito. Depois ele fala de dois fundamentos. Aquele que está na geleia e aquele que está firmado na rocha. Ele vai pedindo cada vez mais posicionamento das pessoas que estão ouvindo. Então isso é imprescindível para um cristianismo autêntico. Posicionamento. E aí a gente vai chegar na última pregação sobre o Sermão do Monte e a gente vai ver que posicionamento cristão nos leva a uma bênção maravilhosa, que é ter as nossas orações, ó, subindo aos céus e sendo atendidas. Tudo isso que ele ensinou aqui é para chegar no pedir e vos será dado. Bate e vos será aberto. Atos capítulo 7, versículo 51. Por que que Jesus está pedindo para que eles façam uma escolha? Por que que Jesus está mostrando dois fundamentos, está mostrando dois caminhos, está dizendo que a árvore pode dar dois, que a árvore pode dar só um tipo de fruto, mas tem dois tipos de árvore. Tem uma árvore que dá fruto ruim, tem outra árvore que dá fruto bom. Está pedindo para as pessoas, agora você se posiciona. Eu já falei de amor, eu já falei de hipocrisia, eu já falei de santidade, eu já falei, agora você tem que se posicionar. Esse daqui é uma parte final do discurso de Estevão, antes de ser condenado ao apedrejamento pelo Sinédrio. E ele está falando aqui para aqueles judeus religiosos, homens de dura cerviço e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Olha o que ele está dizendo aqui. Não é porque o Sermão do Monte, nós podemos considerar as palavras mais espetaculares jamais proferidas na Terra por outro ser humano, que só porque ele saiu da boca de Jesus e tem esse valor, a gente aceita por osmose, naturalmente. Não é assim. Olha o povo de Israel, olha os líderes. Estevão está falando com as autoridades religiosas máximas. Está dizendo que eles resistem ao Espírito Santo sempre. Então, mesmo que esse ensinamento seja tremendo, seja maravilhoso, ele não deixa de ser ele não é um decreto irresistível. Jesus falou, todo mundo que ouviu virou cristão na hora, nesse modelo. Não. Isso dá trabalho, gente. O que Jesus faz aqui é um convite agora. Um convite a que a gente se posicione. Ele vai continuar respeitando o teu livre-arbítrio. Ele vai continuar respeitando as emoções que brotam do teu coração e do meu coração. E se eu não deixar essas emoções atreladas à palavra de Deus, aos ensinamentos do Sermão do Monte, eu danço. Porque não é fácil. Se eu não buscar a Deus todos os dias em oração, se eu não estiver meditando nessa palavra, se eu não estiver educando a minha carne para que seja o Espírito a mandar na minha vida, eu estou roubado. E o convite de Jesus, para mim, um dos trechos mais lindos do Novo Testamento, está lá em Mateus 11. Veja como isso é um convite mesmo da parte de Jesus. Mateus 11, de 28 a 30. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele diz: venha a mim, toma o meu jugo, tudo atitude que eu e você temos que tomar. Vai partir da gente, a vontade é tua. E essa vontade nossa precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Senhor Jesus, porque só isso que vai quebrar o orgulho, que vai tirar a trave do nosso olho para a gente poder tratar do cisco do nosso irmão. Só essa postura. Aí Jesus diz assim: agora chega de ensinamento. Agora eu quero posicionamento. Quem vem comigo? Quem vai seguir o caminho estreito? Quem vai para o mundo, onde as coisas são mais fáceis? Mas eu estou apresentando algo muito melhor do que o mundo que vai acabar daqui a um tempo. Eu estou mostrando para vocês a eternidade ao lado do Pai. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Só para terminar, antes da gente orar, eu queria colocar mais um texto, Tiago 1. O posicionamento cristão é ensinado e é pedido, o posicionamento do povo de Deus, em todas as escrituras. A gente vê isso. E aqui, Tiago, no capítulo 1, versos 21, 22 e 25, ele diz assim, ó: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E agora o 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Olha um pouco da vida abundante prometida por Jesus. É fácil, né? O cara chega na igreja, carteirinha da igreja, tudo, e acha que já é um bem-aventurado. Olha o posicionamento que a gente tem que ter para poder ser bem-aventurado no que realizar. Você não quer o teu cônjuge salvo aos pés de Jesus? Você não quer teus filhos libertos completamente de toda influência do mundo? Você não quer orar por pessoas que estão enfermas e ver, e os teus olhos verem a cura completa dessa pessoa, corpo, alma, até espírito, porque aí vai aceitar Jesus? Você não quer ser um bem-aventurado dessa maneira? Você não quer ser próspero em todos os sentidos? Precisa tomar essa posição. E eu não estou dizendo de maneira nenhuma que nós aqui não tomamos essa posição, não é isso. Só que não se esqueçam de uma coisa. Todos os textos que eu coloquei aqui, exceto o Sermão do Monte, que ele está falando com uma plateia, a maioria de judeus, que estavam ali para saber quem é o mestre, o que ele tinha para falar, então ainda não tinham se posicionado. Mas todos os outros textos, de Gálatas, de Tito, de Tiago, discípulo de Jesus escrevendo para a igreja cristã, escrevendo, olha, não seja maligno, não tome atitudes do inferno, seja bem-aventurado, amém? Então isso pode acontecer com a gente, sim, se a gente não tomar cuidado. Então a nossa postura, e queridos, eu sei que quando a gente começa a falar do interior, da consciência, da postura, do comportamento, essa série de pregações pode se tornar até chata, desinteressante, porque não está batendo diretamente na raiz do meu problema. E se eu estou aqui na igreja, muitas vezes eu estou na igreja para buscar a solução. Mas eu quero te dizer mais uma vez, a solução completa, plena, passa justamente por todo esse ensinamento do Sermão do Monte. Quer ser bem-aventurado? Quer pedir e receber? Tem que viver dessa maneira. Então vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos ajude nesse sentido. Feche os teus olhos, por favor. Coloca a mão no teu coração agora, para que o Senhor esteja tocando e falando diretamente ao teu coração, ao centro das tuas emoções. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos, ó Senhor Deus, mais uma vez, pelos teus ensinamentos. Pela tua palavra tão profunda, tão esclarecedora, Senhor Deus, que abre, Senhor Deus, a nossa visão, amplia os nossos horizontes, ó Senhor Deus, mas que não é fácil, de maneira nenhuma, vivê-la. Por isso, no nome de Jesus, humildemente eu clamo a ti, Senhor Deus, por mim e pelos meus irmãos que hoje entraram aqui, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, Senhor Deus, a buscarmos, a sermos incomodados, ó Senhor Deus, a vivermos dessa maneira ensinada no Sermão do Monte. Eu quero, Senhor Deus, esse tipo de cristianismo. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor faça conosco aquilo que o salmista pediu. Coloca um guardião diante dos nossos lábios, para que nós não sejamos apressados, ó Senhor Deus, a estar julgando a atitude do nosso irmão, a atitude do nosso próximo. Para que nós não venhamos a sofrer consequências disso, Senhor. Eu clamo, Senhor Deus, que o nosso interior seja transbordado, Pai, de humildade. da certeza, Pai, que nós não somos nada, que nós dependemos totalmente do nosso Deus, do nosso Senhor, da ação do Espírito Santo, das orações que fazemos a Ti, ó Senhor Deus, do perdão que liberamos, ó Senhor amado, em nome de Jesus, da obediência que temos, ó Pai, à Tua palavra. E que isso, Senhor Deus, possa começar a ser até natural nas nossas vidas. Que o sobrenatural de Deus nos invada de tal maneira que a ação do Espírito Santo transborde na vida da Tua igreja. De tal maneira que vivamos, ó Pai, os Teus ensinamentos. Como Tu queres, ó Senhor Deus. Não achando que somos mais do que somos, ó Senhor Deus. Para que não venhamos a ser envergonhados, ó Pai. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor olhe para cada um dos Teus filhos e filhas que entrou aqui hoje, Senhor Deus. Como só o Senhor pode fazer, de maneira especial, Senhor Deus. Fazendo com que as nossas vidas sejam impactadas, ó Pai. Que haja sustento, Senhor Deus, sendo liberado aí dos céus para a nossa vida, Pai. Ó Senhor Deus, dirige as nossas orações, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito transborde de tal maneira que a nossa boca fale, Pai querido, aquilo que o Senhor espera. Aquilo que o Senhor quer ouvir, Senhor Deus. Eu clamo, Senhor Deus, que o amor de Deus que um dia nós conhecemos e que anulou todo o pecado, Senhor Deus, e nos tornou justificados. Eu clamo que esse amor invada o nosso interior para que a gente esteja se preocupando também com o nosso irmão, também com o nosso próximo. Que os nossos problemas não sejam os maiores ou os únicos, ó Senhor Deus. Mas que vivamos um cristianismo fraternal, autêntico, Senhor Deus. Que estejamos comprando, Senhor Deus, essa briga, essa luta, Senhor amado, que os Teus filhos têm tido nesses países, ó Pai, onde são perseguidos por amor a Cristo. Eu clamo, Senhor amado, que o Senhor nos incomode todos os dias para intercedermos por eles, ó Pai. Eu tenho a certeza que nós nos tornaremos muito mais bem-aventurados ao praticarmos tudo isso. Senhor, toma conta de toda a necessidade dos Teus filhos, ó Pai. Eu clamo, Senhor amado, que o Senhor fortaleça. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor esteja colocando um louvor novo, Senhor Deus, na boca de cada filho e filha Tua, Senhor Deus, que porventura estejam se entristecendo, perdendo as esperanças, ó Pai. No nome de Jesus, restaura. Só o Senhor pode fazer esta obra tão maravilhosa. Eis-nos aqui, Senhor amado, para sermos trabalhados por Ti, Pai. Não nos deixe esmorecer, Senhor amado, diante das lutas. Mas que estejamos vendo com os nossos olhos o fruto do nosso posicionamento na Tua pessoa, nos Teus ensinamentos, na Tua palavra. Que possamos receber isso, Senhor Deus, que o Senhor promete. Uma vida bem-aventurada, Senhor Deus. Uma vida onde as nossas orações invadem, Senhor Deus, o impossível. Onde as nossas orações são abençoadas, atendidas, ó Pai, pelo sobrenatural de Deus, pelo poder e autoridade do nosso Senhor, ó Pai, para que as coisas aconteçam. Para que se manifeste a Tua vontade e os Teus planos, que são de paz para a nossa vida e não de mal. Senhor, toma conta da Tua igreja. Guarda cada um, Senhor amado. Que os nossos corações não sejam egoístas. Que nós não sejamos hipócritas, ó Senhor Deus. Mas que vivamos debaixo de muita humildade e dependência do nosso Deus, ó Pai. E faz a obra na nossa vida. Usa esses Teus filhos e filhas, ó Pai. Eu sei que o Senhor deseja usá-los de maneira poderosa, Senhor Deus. Então levanta, Senhor amado, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, com poder e autoridade, com santidade, com humildade, com dependência, Senhor Deus, para realizarmos essa tão grande obra. Que o Senhor espera de nós, ó Pai, agora neste final de era, Senhor Deus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, pelas famílias representadas aqui, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor está atento, Pai, para cada um de nós. Eu sei que o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece o nosso pensar, o nosso agir, Senhor. E eu clamo mais uma vez, invade, Senhor Deus, o nosso ser com a Tua unção, com a presença do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, e que a nossa vontade, Pai, possa ser totalmente voltada para Ti, Pai, para as Tuas coisas, ó Pai, para sermos abençoados e conhecermos verdadeiramente o nosso Deus. É no nome de Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, graças a Deus.